Com vocês. O show do animal toca tudo do Pará. Gigante Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. Pronto pra dar-lhe a dentada. E sabe quem tá aqui pra comandar o show do gigante? É o gordo. É o gordo. Irmãos que são a maior referência em pressão do estado do Pará. Alô, gordo! Gestão! Alô, Dinho! Bora começar no Caribe! Agora é com vocês! Deixa com a gente assim! Alô, galera do Gigante! Joga a mão pra cima que vai começar o bagulho doido! Joga pra cima, mãozinha, que vai começar a pressão. Vai. Põe o mãozinho pra cima e grita. É a maior referência em pressão que tá na área. A maior referência em pressão está no ar. É bagulho doido! Bagulho doido! Joga a mãozinha pra cima! Eu vou do rei! Vocês vão do rol! Ei! Vai ser! Só quem tá solteiro joga pra cima! Dá-lhe soquinho pro céu! Dá-lhe soquinho! Vai! E toma na batida! Te fala que nosso relacionamento terminou. Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou. Como é que é? Foi até bom te encontrar, mas é o crocodilo que eu amo. E disso eu nunca me engano. Se tu quiser sentir a pressão, é só vir com o gordo e o Dinho. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra batida. E ela quer o Leonardo. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida. Mas ela quer o seu vovento. E o meu parceiro Luzinho. Ela quer o seu. Hoje comemorando o aniversário da sua esposa. Parabéns pra você, mulher. Então vou ter que levar a jogada na minha cara. Então vou ter que levar. Segura! E nosso parceiro Manguinha também está por ali, ó. E nossa equipe Chelsea. E meu parceiro Hugo Rocha também na companhia do Manguinha. E o nosso parceiro Cobrão também já tá na área. Planejei um assalto foda, mas valioso piorou, mas valioso piorou. Diretamente Cametá, é o seu conselho, pra curtir o animal. O animal toca tudo do Pará. O cara que comanda a churrascaria Chum em Brasa lá em Cametá. A melhor churrascaria de Cametá. Obrigado, amigo Cobrão. Você, amigo Franciel, seja bem-vindo aqui no animal. Aqui. Ele que sempre que te chega em Cametá, a recepção é daquele jeito. Bora pra cima, repetiu que o bagulho tá doido assim. Faz o bagulho. Joga pra cima, mãozinha que é minha. CDC comanda o camarote. Olha o camarote da esquerda, vai tremendo e vai dançando. E o gordo e o Dinho detonando. Bora pra cima. Cadê o grito das virgens? Quem tem amigo corno aí, dá um grito! Quem tem vizinha fofoqueira aí, faz barulho! Só quem tá gostando, joga as duas mãozinhas pra cima! Bate na palma da mão! Referência Impressão do Pará. Gordo e Dinho Pressão. Segura! Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Vem cá. Vai, chama novinha. E meu parceiro Marcio da Manda os Brothers. Um abraço pra você, Marcio. Chama novinha pra cá. É amigo particular do Gordo e do Dinho. Ele já tá na área. Obrigado, Marcio, pela presença. Vamos dançar. Chama novinha pra cá. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. E o meu parceiro David também. E a galera do Coqueiro na área. Manda um feliz aniversário do amigo Lourinho, que tá no berço hoje. Parabéns, Lourinho! Vamos fazer uma putaria no sapatinho, eu e você. E o nosso amigo Netinho de GDK. Sapatinho. E essas porras, Sânia Torres, aqui na ponta esquerda. Eu e você. E meu parceiro Renanzinho, você, toda a minha equipe dos Põe da Fita na área. Chama novinha pra cá. E aí, meu parceiro Léo dos Fugitivos. Vem cá. E meu parceiro Dieguinho também. Olha a minha GDK em peso aqui, ó. Vai, guarda o cacheado. E o meu parceiro Eric do Isco, o diretor da Volkswagen. Hoje eu vou parar no corpo, vai ser bagulho doido. E aí, Luan Forte, seja bem-vindo, meu brother. E a nossa amiga Mari Melo. Alô, Mari Melo, um abraço pra você. Meu amigo Nil da PDK. E a nossa amiga Susan, amiga do meu grande amigo Diego da Pedreira, tá no berço. Parabéns pra você, Susan. E a minha amiga Rose do Ouro disse: eu tô de férias e eu tô no animal. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Ela vem pro crocodilo pra pegar de ladrão. Ela vem pro crocodilo pra sentir muita pressão. Pegar de ladrão. E agora, vai! E meu parceiro Eldo dos Mal Falados. Um abraço a você, Eldo. E Dedê do Tenoné também já tá comigo. Toma. E o nosso amigo Jean do Rock. Fala, meu parceiro Jean. MC Biel Beck. E o nosso amigo Jaime. E aí, Jaime da Leves. Ele, meu parceiro Robinho Harig dos Top do Comércio. E a minha amiga Cacau de Segordo. Bota a pressão que é velha da Rose. Entra assim, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado. Entra assim. Vai, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado. Entra assim. Ela senta, se acaba, vai descendo até o chão. Ela senta, se acaba, vai descendo até o chão. Vucavucavucadum. E aí, meu parceiro Bruninho? Olha a nossa Crocolive na área, segura aí, ó! O bigode, a família Rock Sem Freio, junto com os revoltados do Croco. Obrigado, meu parceiro Paturi, também pela presença. E aí, Paturi? Bora, meu parceiro Malzinho, você, o Boro, todos danadinho, marcando presença aqui, ó. E o Dinho arrepiando tudo no Caribe. Bota a pressão, maninho, que o bagulho é muito doido. Empresário Quinho também já tá na área. Toma. E o meu grande amigo Igor Neves, o homem do chute certo, já na área. Segura aí, ó. As molecas já estão na fita. Se liga aí, ó. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus... E o meu parceiro Denilson também, galera. Amigos, pegava teus amigos. E os nossos mal falados, um abraço pra você, Denilson. E vai dançando, e vai dançando, e vai dançando. Pra cima! Pra cima! E aí, Barro do Grau? Um abraço pra você, Dudinho. Dudinho Pressão. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. E o meu parceiro Juninho, ele é só a primeira dama aqui na minha ponta esquerda. E aí, Alex do Lanche? E a Larissa Beltrão também já tá na segura aí, ó. O Alex disse: eu vim pra endoidar hoje, ó. Olha o melô do Alex, olha o melô do Alex aqui, ó. Eu vim pra endoidar. Ele também já tá aqui no camarote marcando presença. E o meu parceiro Lelequinho, o homem que fez o vídeo do animal. Aqui o povo se sentou porque a gente se juntou. Apenas se juntou, né, bebê? Eu quero ver o grito já. Patrão Cidinho Assis já tá ligado ao vivo aqui na nossa live. E dia 30 tá chegando o baile do presidente. Yes. Crocodilo Mauro Som, DJ FP do Trimbala. Vai ser lá do Paraclube dia 30. Alex do Lanche, ele é a sua primeira dama, Larissa Beltrão. Mas não vou chorar. Como é que é? Como tem por nós dois. Assim, ó. Não vou desistir. Você é meu gigante. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. E aí, Paturinho? Hot Baile. E o Canequinha Show, man. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Prime. Você é meu também. Super e o Lelequinho? É. Super Hot Baile. Segura aí, moleque. Vai rolar dentada. Eu só faço a boquinha se ela dá uma sentada. Vai rolar dentada. Eu só toma sua dentada, mano. Aquele velho whisky falsificado em 30 contas. Santorini. Ganha é foi. Só quem tá tomando aquele whisky bacana já. E hoje, sexta-feira, o nosso encontro é na sexta Toca Top do Real. A sexta que virou sucesso em Belém. Mulher paga R$1 a noite toda. E homem paga R$1 até meia-noite. Pega, meu animal. E depois da meia-noite, homem paga só 10 conto. E é mais uma, Mauro Sou e Crocodilo. Sexta-feira hoje tem Punt. É a sexta Toca Top do Real. E sempre só como vai ser. Vai ser assim, ó. Vai. Para as mamas do Nubi que eu vou levar essa pra ela. Vai ser papapá. E o meu parceiro Leonardo Oliveira. E a nossa panelinha na área. O Gerente Alves também já tá na área também. E aí, Bruno Verdeiro? Um abraço pra você também. E aí, meu parceiro Raul Estumano? É a panelinha na área! E o nosso parceiro Haroldinho? Ele também faz parte da panelinha. E o nosso amigo Nilmar PDK. E aí, Nilmar? Ele puxou o meu cabelo, me chamou de safada, deu tapão na minha bunda. Ai, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara. Alô, Melri, DJ Lohan que tá tocando. Toma sequência de tapa na cara, toma sequência de tapa na bunda. Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar o gigante Croco Prime. Prime, Prime, sabe qual é? Com o Gordo e o Dinho é pressão o tempo inteiro. Vamos lá! Tudo bom? Ela de infinito, cabelinho na régua, meu caminho, olhei pra ela, falei assim. Vem com o Gordo e o Dinho. Vocês! E o meu parceiro Alãozinho? E a nossa galera da Nike também, já na área. Ele é sua esposa, obrigado, Alãozinho! Você, Rosto do Ouro, casa, já estão no som que eles dão, valor. Crocodilo vai. Olha só, Dinho. O nosso amigo Hugão. Ele, meu parceiro Wallace, também aqui. E aí, Hugão? Um abraço pra você, meu brother. Todos os canhões. Todos os canhões. Canhões. Canhões. Canhões. Canhões. Bora, bora, bora. Bora no batidão, no batidão, no batidão. Tá rolando e a galera vai dançando. Boradinho vai botando na pressão. Vai, vai, vai, bota na pressão. Vai, dá. Uhul. Agora você partiu meu coração. Isso é pra todos. E em nome da R.A. Boutique e a marca Duke Golden no telão. Agora veja o sol. Como esse mundo gira, como esse mundo tocou. O bambu virou. Não contou que pudesse. E aí, empresário Guilho, que viria. Já tá na área. Acho graça. Olha o melo, Jean. Nem um tiquinho do meu amor. Agora. Agora veja. Nosso amigo Carlinhos, o Denilson, empresário Mauricinho, da Arte Print, juntamente com a primeira dama Jéssica, das lojas Marins. Um abraço pra você, Jéssica! Nosso amigo Vertinho da Lacoste, agora Vertinho! É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher! E a JS Big Informática do meu parceiro Everton. Bota no telão aí, neném. A JS Big Informática. Nosso amigo Everton, ele que é irmão do Manguinha, tá ali desgraçado. Olha o Manguinha. Amigo Francel, Igor Rocha. E nosso amigo Cobrão. É a nossa Chelsea. Ele já manda avisar que tá chegando o aniversário da Chelsea. Vai ser aqui no animal. Crocodilo Prime. Que viria. Dia 5 de abril. Graça, lá no Ponte Show. Tá confirmado. Nem um o aniversário da nossa série. Agora vejam só. E meu parceiro David também da equipe. Virou, a galera do Coqueiro aqui comigo. Mundo, ele manda um parabéns especial ao nosso amigo Lourinho do Coqueiro. Mudou, ele que tá fazendo mais um game de vida hoje. Parabéns, Lourinho, pra você. Ser, sucesso, saúde. Minha, tamo junto, garoto. Provado seu desprezo solidão. maluquinho. Quando me lembro do teu beijo, bate saudade, desespero não dá mais. E aí, parceiro malzinho? Bora fora você também. Não dá mais pra esperar. Os danadinhos. Castiga, eu preciso te encontrar. E sabe canta, vai! Pra te falar. Nosso amigo Thiago e o Paulinho dos Cretinos aqui, ó. E os nossos revoltados do pop também, já aqui do lado direito. Obrigado pela presença, valeu, tamo junto. E mais uma quinta do Caribe. Vamos dançar, vamos curtir. Joga a mãozinha pra cima agora. Chute certo, o maior site de aposta do mundo tá no telão, segura aí, ó, olha o chute certo no telão, bora pra cima, Mandinho, olha o batidão, tá rolando e a galera vai dançando, Boradinho, vai botando na pressão, bota na pressão, que bagulho, endoidou, e hoje vai ser assim, ó, sexta toca top do Real do Ponte, vai ser assim, ó. Você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá, o Elvizinho do fundo. Dentro do caô, hoje vai ter putaria. O Elvizinho do Uno. Prime, Prime, Uno Prime. Hoje vai ter putaria. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Que doido aqui no grupo, vai moleque doido, que doido aqui no grupo. Aí daqui a pouco eu tive o prazer de bater um papo com meu grande amigo Perito. E ele disse, moleque, esse crocodilo envicia, moleque. Começa quinta-feira no Caribe, daqui a pouco tem ponte. Sábado tem Estrela do Norte do Guamá. Domingo a gente volta pro ponte pra bater os parabéns pro Luciano da RL Eventos. E bora pra cima que o animal tá furioso. Que tem doida quando tô no crocodilo. E a nossa amiga Brenda Leal. É aniversário da Brenda Leal, dia 30 no Paraclube. Agora João Oliver, você, o Eric Lima, o Paulo Cachabaixo e o Matheus Oliver. Tá todo mundo aqui, ó. Em Belém do Pará, tá 40 graus. E o crocodilo tá. A mil grau, a mil grau. Gigante. A mil grau, a mil grau. A mil grau, a mil grau. A mil grau, a mil grau. A mil grau. Agora e aí, Marcelo? Eu vou falar pra tu, meu amigo. Eu vou falar pra tu, meu amigo. Vai, vai, vai, vai, vai, quebrando. Vem, vem, vem, vem, vem, deslizando. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, quebrando. Do Nadal, o Davidson. Fugindo, expressão, Janara. E a CDC na pressão do camarão. Gordo e Dinho pressão. E o nosso amigo Fael. Assistência do Fael. A número 1 de Belém. Atrás do Shopping Pátio Belém. Bota aí no telão o Fael da assistência aí, ó. Vai, tchau. E doida, e doida, e doida. E doido bagulho, e doida. E doida, e doida, e doida. Bora que a pressão não pode parar, não pode parar, vai. Aí? Júnior Santorini. Aqui tá chovendo e rapaguejando. Chuveiro... Aqui não tá chovendo, não. Chovendo e rapaguejando. Chovendo e rapaguejando. Aqui tá chovendo e rapaguejando. Chovendo e rapaguejando. Aqui tá chovendo. Dona Maria, sua filha tá bem. Dona Maria, sua filha tá bem. Rabali, rabali, vai. Rabali, vem. Rabali, rabali, vai. Rabali, vem. Ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado. Ela quer o Franciel. Ela quer o seu gostado. Ela quer o cobrão. Vestida de supreme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Eu já te falei e vou te falar de novo. Sabe aonde eu tô curtindo aqui no croco. Hoje eu tô no croco e vai rolar um pé. Hoje eu tô no croco e vai rolar um pé. Se segura aí, novinha, que eu te levo um hotel. Se segura aí, novinha, que eu te levo um hotel. Tô no croco. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Aponta pro teu amigo feio agora, vai. Na minha adora. As novinhas aqui do croco, elas me adora. As novinhas. Cadê o fiel? Não tem não? Elas me adora. Vem embora, vem embora. Que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força. Vou sentar com força. Dinho! Hoje eu vou sentar com força, mas. Hoje nosso amigo DJ Jean Paulo. Lá do Pop Soul Águia da Amazônia hoje. Tá aqui ao lado junto com meu grande amigo Eric Luiz. O diretor da Volkswagen tá curtindo aqui ao lado, obrigado garoto. E meu parceiro Ivan da Pedreira também já por ali, Manigão. E as novinhas me adoram, e as novinhas me adoram. Segura a pressão do animal aí. E as novinhas me adoram, e as novinhas. E o nosso amigo César do Churrasco. O Churrasco do César, ele. O meu grande amigo Alan da Marinha Mercante do Brasil. Era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do troco, elas me adoram. A novinha aqui do troco, a novinha, vem dançando, vem curtindo, vem dançando. Toma na batida, toma no batidão, toma, toma na batida, toma no batidão, toma, toma na batida, na batida, na batida. Toma, toma, toma, toma, toma. E o nosso amigo D2 do rock, ele também já tá na área, segura D2. E o Alaô acontece também, já tá comigo, fala, ô. Gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais, mais. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. E vai com as suas amigas pra lá. Vai pra lá, vem pra cá. Meu parceiro Corcoranda tá na área. E aí meu parceiro Benito na TV. Ele gosta da pressão do animal. Segura Benito. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, vai. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco e perguntando quem é essa perua é. Hoje é aniversário da nossa amiga Patricinha. Não... O Edson também, a Larissa. Adriele, a Hanna. E os bandidas, tá todo mundo aqui, ó. Pega meu animal. O nome dela é Jennifer. Eu conheci ela no corpo. E não é minha namorada. Mas nem poderia ser. Os mal falados. Já tem um sucesso. Os revoltados também comigo. Tá todo mundo aqui no lado direito. E aí, parceiro Adãozinho. A nossa panelinha também. Raul Estumano, Leandro Oliveira, Bruno Verdelho e o Gerente Elvis. Segura! Mas ela veio me xingando, enchendo o saque. E o meu parceiro Joel do Gelo, o rei do gelo da terra firme. Tá no telão, segura aí, Joel! O que eu tô fazendo aqui? Mas peraí, vou te explicar. Comigo aqui na retaguarda. Minha nota sendo animal. O animal do Pará. Tá todo mundo aí, ó. E a gente vai detonando só aquelas que a galera gosta. Joga pra cima e dá de soquinho pro céu. Vai, vai, vai. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Já. sempre nome da Music diz a marca do momento e a loja Josi Moda segura. Bora aqui de uma UES, bora Josi Antunes, pra cima. E quebra o quadril, quebra o quadril, vai quebrando, quebra tudo já. Joga, joga, joga, joga o anzol, puxa o carretel, joga o anzol, puxa o carretel, vai puxando, vai jogando e a galera vai dançando. Bora, Maninho, bota na pressão, bora, Maninho, bota na pressão, vai, vai, vai, já. Alô, carequinha, show me segura. Toma, toma, toma. Chicotada, toma, toma, chicotada. Aqui a gente toca de tudo. Ai, ai, a maior referência em pressão está no ar. Gordidinho Pressão. Cada chicotada vai, meu búfalo. Cada chicotada, animal. Cada chicotada vai, meu búfalo. Cada chicotada, animal. Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa o carretel. Puxa, puxa, puxa. E o nosso parceiro Caju. Puxa, puxa. O homem que comanda o lanche mais top da Barão. Salgado mais top da Barão é o lanche do Caju. Tá no telão, segura, Caju. E agora em abril tá chegando o aniversário do lanche do Caju. E o Gordo e o Dinho vão fazer uma live diretamente da Barão. Vai começar, vai começar, vai começar. E treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai. Alexandre Tetinho. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Quem sabe canta. Noite de amor, oh, oh. E aí, Fabrício? Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dá demais, dá demais. Eu quero ouvir você, já. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. Eu te peço amor, não me deixa assim. Não abra sua boca pra falar. Eu não sou tão boba. Calha sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver que eu adoro quando toca em mim. Oh, e a forma que me faz sorrir. Oh, seu beijo doce me faz pirar por ti. E aí? Eu fiz tudo por você e te perdi. Uou, uou, não. Bateu a saudade, a vontade de gritar. Quero sonhar de novo. E o quê? Dessa vez você não vai escapar. Segurei minha mão, meu amor. Tenho as estrelas do céu, meu amor. Quero lhe entregar, vem comigo, segure minha mão. Sem ter amor, pra viajar no som. Segure minha mão. Sem ter amor. Canta a marcha do Blues Brothers. Ele tá na área, ó. Quem foi que disse que não penso em você? Quem foi que disse que não choro por você? Eu adoro ouvir a tua voz. Adoro quando me chamas de meu amor. Não se preocupe, meu bem, estou aqui. Aqui é crocodilo, meu amor. Se eu te perder, meu mundo parar. Nada tem sentido, é melhor nem falar. Que tal um beijo agora? Pois é. Me abraça, eu nunca vou te deixar. O nosso amor é tão lindo, é tão bom, meu amor. Segure em minha mão, meu amor. Tenho as estrelas do céu, meu amor. Quero lhe entregar, vem comigo, segure em minha mão. E o nosso amigo Bigode da CDC. Fala, Bigode. Se liga aí, ó. Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar. E em nome do Jurunas Carnes, esse tempo, o açougue mais top do Jurunas. Tá no telão aí, ó. Bora, Netinho Lima, bora, Fabrício, segura aí, ó. Esquecer. Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Vou perder você. Eu sei que fui eu quem errei, mas voltei pra te amar. Fui um tolo em te deixar, mas apenas esse teu celular. Eu preciso pedir perdão, reconquistar o seu amor. Eu sei que fui eu quem errei, mas voltei. Suas solteiras. E o meu parceiro Ícaro Carneiro, o homem que comanda a abelhinha mais famosa do Brasil. Olha aqui, Gibi. E a boutique Multimarcas no telão. Quero ver. Hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira. Sou a mulher que tá solteira. Nosso amigo Mata Pinto, o Carlinho Denilson, empresário cobiçado, Mauricinho, Art Print, tá todos mal falado aqui. Tenho uma história pra te revelar, um segredo que não posso mais. Para meus revoltados, tente ouvir pensando, revoltados do grupo. Só uma coisa, peço, não se assuste, não. Antes de te ver, Leandrinho, Thaís, ei, Andrei, tudo a super gás aqui, ó. Andei, sofri tão calado, guardei as palavras. Eu olhava para ela e ela não me via. Falava o tempo todo. E o pessoal do comando do 4 Distrito, seu endereço florizou. O 4 Distrito Naval, ônibus, da Marinha do Brasil. Tá todo mundo aqui, ó. Te quis aproximar. Peguei o ônibus que é. Tô entrando tudo aqui na frente, ó. Quase vai parar. Pode crer. Aí embarcou. E com um olhar apaixonante, ela me olhou. Era você. A menina dos meus sonhos que eu me apaixonei. A menina que as flores e o cartão eu mandei. Anunciar que era amada mesmo sem saber. Admirada muito antes de te conhecer. Você. Me perdoe esse tempo todo sem falar. Bem antes de te conhecer, você vivia vagar. Os meus sonhos, os pensamentos meus. Até que um dia dentro do ônibus aconteceu. As nossas vidas se encontraram. Segura, Leonardo! Isso. O Wallace Salles e o Gabrielzinho do Barba Boa. Encontrei amor, mas sozinho estou. Rolando, Douglas. Só não posso. E meu parceiro César lá do churrasco do César, tá comigo, ó. Porque eu decidi. Vamos dançar! Mudou nossa felicidade. Gigante Crocodilo Prime. Dinho, sabe quem tá aqui, ó? O nosso amigo DJ Filipinho, yeah. Homem que comanda a plata, toca tudo lá de Guaraci. Ele mesmo. E aguardo, em breve a gente vai chegar aí na República, fazer uma onda pra galera. O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. Vem diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz pra sempre, amor. Carequinha do Croco aqui comigo também. O nosso amor. E aí, carequinha? É showman do clube. Lembranças, uma louca. Exatamente. Mim, o Danielzinho. O Janzinho Pantanal do Grogo. E aí, Igor Neves. E o Kikinho Play. Banda. Aê. parceiro Buquega, o homem da família Marabá. Mas sozinho estou. Farinha mais top do Guamá. Só não posso explicar. Tá no telão. Porque o destino mudou nossa felicidade.